Então, todo mundo pro banheiro! É hora de escovar os dentes! É pra já, vou escovar! É pra já, vou escovar! É pra já, vou escovar! Vamos lá, escovar! Pega a escova que eu quero ver! Vamos lá, escovar! Que a espuma já vai crescer! É pra já, vou escovar! Não engula água! Ah, não! Será que eu consigo um lugarzinho aqui? Vamos lá, escovar! E quando eu escovo os dentes assim, eu chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Quando eu escovo os dentes, eu sempre chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Vamos lá escovar. Meus dentes vão brilhar sem parar. Vamos lá escovar. Todo mundo vai notar então. Vamos lá escovar. Bem limpinho então eu já fiquei. Ei, Pop, olha o que encontrei. Vamos lá escovar. E quando eu escovo os dentes assim, eu chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. E quando eu escovo os dentes assim, eu chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. É pra já, vou escovar, vamos lá escovar. É pra já, vou escovar, vamos lá escovar.